Abre núncio. Foi a única palavra que saiu do meio daquela tempestade de pensamentos que lhe passou pela cabeça sem que tenha sequer reparado. Convenhamos que, perante o que testemunhava, poucas pessoas teriam escolhido palavra melhor. Estava ali por acaso. Não era seu hábito andar pela Foz, e muito menos em dia de semana. Talvez se ali trabalhasse ganhasse um pouco mais, mas não. Os seus serviços eram prestados no outro extremo da cidade, uma pobre como mulher dias de remediados, 5 euros à hora e já era bem bom. Claro que esta gente é rica, e não é por andar a desbaratar dinheiro. Vai-se a ver, e talvez até lhe pagassem menos, que a avareza por vezes parece proporcional ao tamanho da conta bancária. Uma da noite, às 8 da manhã, a mulher tem as mãos entaladas no parapeito. O marido agarra o estrado com os olhos. Dorme sem almofada. Entre às 8 da manhã, a empregada entala os pés do homem nas grades da cama. Liberta a senhora, fecha a porta do quarto à chave. Deita para uma cascata. A empregada que vem passar a ferro tem uma intimidade na ficha do despertador. Às 8 da manhã. Ver o mar alimentava-lhe a alma, mas não tirava a fome aos filhos. E já são 2. Para pior, basta assim. Trocaram-se os olhos pretos. já basta assim. Para pior basta assim, antes a ariosa do que a foz. Pelo menos não há ricos. Ou se os há, sabem que têm de disfarçar. E toda a gente é honesta. E os que não são, não a tentam roubar a ela. Arménio era um trolha da ariosa que tinha um par de olhinhos azuis, que quando me fixavam no baile me punha indefesa e tão nervosa. Arménio, tenho nas minhas gavetas aerogramas cheios de erros de ortografia, perfumados entre as minhas meias pretas, aquelas que te punham em estado de euforia. Arménio, fui tua madrinha de guerra, rezei por ti longas novenas sem fim, para voltares inteirinho e sem mazelas, mas ficaste por lá tão perdido no capim. Arménio, quantos sonhos e planos prometeste que me levavas a Lisboa em junho, no dia dos meus anos. Bem sabes que a memória é um atributo dos gêmeos. Before. tinha ido ali parar por acaso. É daquelas coisas que às vezes nos passam pela cabeça. São ímpetos. Palavra que Glória desconhecia, mas que a tinha levado até à Foz. Sangue impuso, não submetas nunca, que a minha coça te... Por maiores que sejam, para mim é por mais dos que sejam, os caminhos correm só. A minha a vida está na tua margem formidável, na tua rota sem trégua, sem limites, sem curvas, sem paragens, na tua cavalgada de horizontes cancarados. Em teu grito selvagem corre, solta-me. E se não te cumpris em mim, não pares ainda. Não cedas, corre, rasga a punhada às paredes de treva. Solta este laço a rústicas as montanhas. De meus filhos aos meus netos, segue. Por maiores que sejam as barreiras, por mais duros que sejam os caminhos, caminha, corre, salta-me rebeldemente, impetuosamente. Acreditava que o mar a acalmava, e acreditando, resulta. Achava que lhe irias bater os medos. Queria ver no romantismo do pôr do sol as avenidas da esperança. meteu-se a caminho e só parou à beira-mar. Tudo para aquilo, para que o seu medo se transformasse em pânico. Para que o seu medo se transformasse em pânico perante aquele cenário nunca antes visto e provavelmente também nunca depois, que não se pode garantir que exista amanhã quando coisas destas acontecem. This is the end, my only some stranger's hand in a desperate land. Era como se quisessem que ela percebesse que todos os seus problemas, por muito profundos que sejam, são sempre brincadeiras de humanos aos homens dos deuses. Os deuses não são os homens! Os deuses não são os homens! Palavras são os homens! Os papas são os homens! Diplomatas são os homens! Os que fazem as coisas a agirem são os deuses, não são os homens! Os homens não são os deuses! Os homens não são os deuses! Estrelas são os deuses! As plantas são os deuses! Peixes são os deuses! E os que fazem as coisas regredirem são os deuses? Não! São os homens! Os homens, os deuses não são os homens, palavras são os homens, os papas são os homens, diplomatas são os homens, os que fazem as coisas agirem são os deuses, não são os homens não são os deuses não são os deuses, estrelas são os deuses, as plantas são os deuses, peixes são os deuses, os que fazem as coisas repetirem são os deuses, não são os homens. Ao deitar-se, na noite anterior, já sabia que o companheiro a deixaria na manhã seguinte, que mais não é do que esta de que vos falo. Mas não queria admitir. Talvez tenha até conseguido dormir. Pra problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. De manhã, tudo se desmoronou definitivamente. O pequeno Manuel, pouco mais de meio ano de vida, arranjou maneira de se atirar abaixo do sofá, abriu o lábio inferior e deu início a um caos sangrento. Parecia adivinhar que o seu pai, também Manuel, se preparava para abandonar a mãe e voltar para a sua antiga mulher. I didn't care the ring marks that his finger showed me. I only saw his honey look without secrets like water. What they said I didn't hear, 'cause I thought it was misheaveness. I believed only when I saw with my own eyes the truth. After all, there was another, and knowing nothing of it, I smiled, for I was crazy about him. To be his wife one day. After all, there was another, a family, a home, a house. And all things considered, his spare time alone. I didn't care about his age. For those who love, it doesn't matter. Or even the fact that he wasn't willing near his door. not even the secret dates have put me on alert mode. Only when I saw her clearly, I understood I was wrong. After all, there was another, and knowing nothing, I smiled, for I was crazy about him. To be his wife one day. After all, there was another. Aparecido cerca de ano e meio antes, mais ou menos um ano depois de ela perder o marido, na perspectiva de ser o primeiro a conseguir comer a viúva do César, coisa de que se poderia gabar mais tarde, quando uma disputa entre machos o tornasse necessário. Acabou por se prender um pouco mais. Às vezes, chega a achar que gosta dela. Terá gostado. Quem sabe se não gosta dela, mesmo agora que a deixa. Era todo sorrisos, passeios, aventuras e prendas. Saiu do ninho conjugal, juntou-se a ela, fez-lhe um filho e avisou-a na noite passada, depois de fazerem amor e imediatamente antes de adormecer, que ia voltar para casa. Ele é casado. Eu sou a outra na vida dele. Que vive igual uma brasa, por lhe faltar tudo em casa. Ele é casado, e eu sou a outra que o mundo difama, e que a vida ingrata maltrata, sem dó, cobre de lama. Quem me condena? Como se condena uma mulher perdida? Só me vê na vida dele, mas não vê na minha vida. Não tenho lar, trago o coração ferido, mas tenho muito mais classe do que quem não soube prender o marido. Descobrira anos antes que Fernando, o seu filho mais velho, afinal não era geneticamente seu e terá decidido também ele procriar fora do casamento. Thank you. mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Servida a vingança, equilibradas as contas, era hora de voltar. Eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. Vá lá que só lhe bateu naquele dia. Não era como o falecido César, que lhe começou a bater ao fim de 2 anos de casamento e só parou porque o álcool decidiu levá-lo a ele primeiro. Sebastião fama tudo, tudo, tudo. Sebastião cama tudo e se afunha. Sebastião fica tudo barrigudo. Vai para casa da pequena mulher. Mas naquele dia, já o dissemos, Manuel bateu-lhe. Bateu-lhe com força, apesar de ter sido ele o responsável pela queda do miúdo. Ou talvez por isso mesmo. E bateu-lhe outra vez ao dizer-lhe: é por estas merdas que estou farto de ti. Como se ela tivesse que adivinhar que merdas seriam essas. E pior, como se devesse já saber que ele estava farto dela. Y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quiebran su razón, el primer bofetón. Loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. Otra mujer viéndote venir se baja del coche, esto no queda así. Grita con dolor, desesperación, y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer. ¿Qué vas a agredir? Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera a unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así la las mujeres contra la opresora avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Pegou na criança, que se babava de choro e sangue, juntou-lhe as suas próprias lágrimas e o seu próprio sangue, tratou de si como pôde. Um naco de algodão em cada narina sempre deixava de pingar, apesar de não lhe tirar a dor. Logo se veria. Agora, havia que tratar do pequeno Manuel. Não se cala, já vomitou de tanto berrar o pobre. Finalmente a ambulância. Nem sabemos como teve ela tempo e discernimento para a chamar. Ele nem isso fez. Nunca fazia nada, o Manuel. Oh, Glória, olha a criança que está a chorar. Oh, Glória, olha que ele está a cheirar mal. Oh, amor, o que é hoje o jantar? Nunca se mexeu para, com uma careta ou uma brincadeira, aliviar a necessidade de atenção do petis. Nunca mudou uma fralda. Nunca preparou uma refeição. Nem se preocupou com as compras. Nem um daqueles petiscos que os maridos das amigas faziam, um churrasco, um chouriço no álcool, sei lá, qualquer coisa. Nada. A televisão era mais importante. A televisão era sempre mais importante. Quase que era golo! Vê lá que este não sabia que Valongo pertence ao distrito do Porto. Espera aí! Está a dar aquela notícia do outro maluco que matou a família toda e depois se suicidou. Quantas vezes tenho que dizer, puto? Quantas vezes não vais ouvir? Quantas vezes sentiste falta do teu pai? Diz-me quantas. Às tantas foram tantas que ignoraste esta figura depois de tanto chorá-la por baixo das mantas. Por isso é que me espantas, porque o gesto que ignoras que o filho não é somente uma semente que plantas. Nasce mas morre-se, não arregas. Ou queres doente com o mesmo ódio e rancor que tu carregas. A mesma dor, a mesma falta de amor que tanto pregas. Faz um filho às cegas e depois renegas, ou pelo menos não te entregas, para não revelar o amor que há dentro de ti, mas que tu negas. E ainda hoje gritas para que o amor de um pai te assuma, mas não te importas ser um pai do seu próprio filho suma. Diz que não tens para capa leite, mas surges na rua de Nike ou Puma. Há álcool, tabaco, L e mais alguma droga com a qual o sistema nos arruma. Para onde é que achas que o teu filho ruma? Se diz que não gostas de putas e tratas teu puto como filho de uma. Mãe dele como uma, em suma, fugias do gangsta que tens medo de amar como um homem. Mas filhos verdadeiros gangsters têm amor, vestem e comem. Vestem e comem. Não é só quem puxa os shorts, quando moda foca estirilha. Não é só quem curta o hot, vai a fumar broca e pilha. Tem uma dama diferente, sempre deixa preguiça. Gita mãe ama e é mar pela família. Não é só quem puxa os shorts, quando moda foca estirilha. Não é só quem curta o hot, vai a fumar broca e pilha. Não é só que ele faz paca, porque as esquinas são suas. Gita tem que amar as mãos para ser amar pelas ruas. E és garanhão porque deitas a dama no segundo piso. Enterras a fundo disso, mas não, tu não consegues ir mais profundo disso. Profundo disso, vais-te sentir. Tens as mulheres que queres, mas não queres as mulheres que tens. Só alguém com a qual tu vens, alguém da qual teus sentimentos nunca serão reféns. E dama, confunde isso com amor. Mas alguém disse que amor é fictício. Disse-o algum frustrado, mas disse tu não tens dúvida nenhuma. Disse tens bué de mulheres, mas no fundo não tens nenhuma. Podes quando e quanto queres, como putas tu lhes referes. Como um puto tu lhes feres, mas na hora que quiseres, momentos cheiros, bates uma à conta dela. Daquela que não existe, quando o cash acaba, quando o este apaga, quando os diz de outra zona, de onde te apone, e teu amigo te abandona, quando os juiz te apressona e tanta cona no telefone, e ficas triste. Só agora é que viste, só tua mãe não deu a esquina, e do fundo da cela sentes falta dela. Aquela que tu negaste quando recebiste uma mulher ou uma vagina. Aquela que terias, se tivesse sido respeitador, te teria respeitado somente em troca de amor. Na alegria ou na dor, com 11 euros valor, ela daria a ti somente, somente quem te diz que o Gino ama. Ama o amor que nos salva quando o gueto inflama. Não é só quem puxa os shorts, vai de moda, foca estirilha. Não é só quem furta o hot, vai a fumar broca e pilha. Tem uma dama diferente, sempre deixa preguiça. Gita mãe ama e é mar pela família. Não é só quem puxa os shorts, vai de moda, foca estirilha. Não é só quem furta o hot, vai a fumar broca e pilha. Não é só que ele faz paca, porque as esquinas são suas. Gita tem que amar as mãos para ser amar pelas ruas. Tantos amigos à tua volta, escolhe um, recolhe um. De entre todos que no minuto a função, não olho sequer um segundo para trás para dar o corte. Quero um, e se quer um tipo de amizade já não existe. Eu cheiro amiga, eu era um. Por uma saia, um bafo cai, o motherfucker fero. Nem que a amizade cai, o motherfucker prefere um. Giro de culto temido no bote, artilhado qualquer um. E o motherfucker prefere um nigga com guita que lhe compra amizade se lhe der um objeto material, porque se leal já não importa. Passaram na rua bem ou mal, já não importa. Agora importa a marca do carro em que ele se transporta. Em quantas discotecas eu conheço o gajo da porta. Quantas rodadas ele suporta, com quantas gajas ele se reporta. Quantos irmãos ele fura ou corta. Porque o modelo é comportar-se como ele se comporta. E tu criticas, mandas dicas, mas tu queres é ter isso. Tu queres enigas e cricas a chupar em tu piso. Esquece o teu brother, tudo o que ele fez e te disse. E esse com quem andas, forte nas costas e à frente ri-se. Cagas para a doia que também giras com putas vestidas de miss. Mas eles não querem o que tens por dentro, querem o que está super fixe. Eu já te disse, esses patagueiros só querem o que tu tens à superfície. Mas tu és assim, inveja, assim, ganância, rapaz. De dia és assim, mas no fim vives com ânsia de paz. Porque tu sabes, não tens ninguém quando olhares para trás. És incapaz de amar um brother, criticar como ele age. Incapaz de agarrar um brother e elogiar o que faz. Tu vives em altas ribaltas, mas falta tal que aconchega. Diga, não tem orgulho no outro, quer é chegar onde ele chega. Foda-se, chega. Não é só quem puxa os shorts, vai de moda, foca estirilha. Não é só quem furta o hot, vai a fumar broca e pilha. Tem uma dama diferente, sempre deixa preguiça. Gita mãe ama e é mar pela família. Não é só quem puxa os shorts, vai de moda, foca estirilha. Não é só quem furta o hot, vai a fumar broca e pilha. Não é só que ele faz paca, porque as esquinas são suas. Gita tem que amar as mãos para ser amar pelas ruas. Thank you. As luzes da ambulância acalmaram o pequeno Manuel. A verdade é que a dor já lhe tinha passado havia tempo. Ficou depois apenas o desconforto de sentir frio numa parte do corpo onde não era costume e de ter o coração a palpitar perto das gengivas. Já só chorava por inércia. Faltava-lhe uma distração maior do que esse sentir o seu corpo a regenerar-se. As luzes da ambulância serviram na perfeição. Estava com ele ao colo e caí. Caímos os dois, explicou ao enfermeiro. A senhora também devia ver isso do nariz. Não lhe dói? Por acaso não, mentiu Glória. Maltratei, sim, maltratei demais. Dói! E machuquei, que, meu coração que bate calado, que bate calado, que bate, bate. Dói, dói, dói! Oh, oh, oh. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Calado, que bate calado, que bate, bate. Dói, dói, dói. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. No hospital foi tudo rápido, mas há dores que só uma mãe pode explicar. Dores que, mesmo que breves, são maiores do que as do parto, aquelas de se ver um filho a ser cozido a um lábio enquanto tenta chorar, os esgares de quem pede socorro e aquele olhar final de desânimo de quem nunca mais perdoa a mãe por lhe ter falhado naquele momento de aflição. Minha terra, boca tá imaginando. Tristeza que me bom filho tá sentindo. Ora, quinto já vou tá sofrendo. Minha alma que tá por poder resistir. Minha terra, Bocata, imagina tristeza que meu bom filho tá sentindo. Ora, quem tô já tá sofrendo. Minha alma cata poder resistir. Mantém fé na nossa Senhor, que essa tristeza de bom, sofrimento profundo, que cate outro amor, e lá te acaba um dia, para não sentir alegria, para não poder viver, se mata gente tá crendo. Mantém fé na nossa Senhor, que essa tristeza de bom, sofrimento profundo, que cate outro amor, e lá te acaba um dia, para não sentir alegria, para não poder viver, se mata gente tá crendo. Lá longe, junto a rezar com sentimento, diz o rei, junto a pedir Deus para bom, para acabar com esse sofrimento, para alegria dispor o sofredor. Lá longe, junto a rezar com sentimento, diz o rei, junto a pedir Deus para bom, para acabar com esse sofrimento, para alegria desse povo sofredor. Mantém fé na nossa Senhor, que essa tristeza de bom, sofrimento profundo, que cabe outro amor, e lá te acaba um dia, para não sentir alegria, para não poder viver, se mata gente tá crendo. Mantém fé na nossa Senhor, que essa tristeza de bom, sofrimento profundo, que cate outro amor, e lá te acaba um dia, para não sentir alegria, para não poder viver, se mata gente. Não se preocupe que não lhe vai doer. Não, não pode ser anestesia geral, ainda é muito bebê. Mas damos-lhe uma anestesia local, um sprayzinho, e não lhe vai doer nada, explicava o médico de serviço. Vai sentir, mas não lhe vai doer. Vai sentir, mas não lhe vai doer. Nem ela própria sabia bem a diferença entre sentir e doer, quanto mais o pequeno Manuel. Um senhor doutor colheu uma flor para pôr ao peito e todo vaidoso foi pro consultório muito satisfeito. Chegou um doente e disse o doutor: eu tenho uma flor, eu tenho uma flor. E disse o doente: muito de repente. Eu tenho uma dor, eu tenho uma dor. Sabe lá o médico o que é doer? Sabe lá ele o que é um olhar de desilusão de um filho para uma mãe? Sabe lá o que é pegar num lábio, retirar-lhe sensibilidade, repuxá-lo, pôr-lhe fios e esperar que não doa a um ser com 7 meses de existência? Sabe lá o médico o que é ser abandonada pelo companheiro, sovada? Sabe lá o que é perceber que o filho já a odeia? Sabe lá se lhe dói o nariz ou não? Nem ela sabe. Dói-lhe tudo. A cabeça, as pernas, o coração, o estômago, as costas. Dói-lhe a vida. A ela bem se lhe dói o nariz. Mas o médico insistia. Tem que lhe doer. Veja lá isso tudo a ficar negro à volta. Tem todo o aspecto de estar partido. Radiografias para a frente, radiografias para trás. E o facto é que o médico tinha razão. De alguma coisa tinha ele que saber. Sobre o nariz, entro nos apartamentos com olhos de raio-x. Vejo a vida como um cinema, cenas de amor e drama, divinas comédias, colmeias humanas. De longe as pessoas são todas iguais. Conheço esse rosto de outros carnavais. Quem é que nunca teve um sonho? Quem é que não é sozinho? O que os seus olhos procuram, meu caro vizinho? Carnavais. Quem é que nunca Tinha que ser logo naquele dia. Era para ir para a casa da Dona Margarida, a única patroa que lhe paga 4 horas, mesmo que ela só trabalhe 3. E assim depois, à hora de almoço, ainda dava para levar as escadas do prédio do Sr. Afonso. Mas amanhã já se foi, e com ela esses 30 euros. Não podia ir para o infantário assim, ainda a habituar-se aos pontos e a precisar de medicação. Tinha que ir à Corujeira para o deixar na irmã e dessa forma poder, pelo menos, aproveitar para trabalhar à tarde. É verdade que está sem água nem eletricidade e que não será dos sítios mais higiênicos para uma criança, mas porra, é só uma tarde, não há de ser por aí que vem grande mal ao mundo. Cidade mais estrada d'água, de onde vem, pra onde vai, por onde passa. Por isso eu quero ver, por isso eu quero ir. Então me diga aí, opa, opa. Não é rap da cidade mais estrada d'água, de onde vem, pra onde vai, por onde passa. Por isso eu quero, por isso eu espero. A água vem da fonte, desce pelas cachoeiras, caminha pelos rios, pelos mares e barreiras. Os homens tratam dela, tirando toda a sujeira. Depois dela cuidada, vai parar na geladeira. A água lava tudo, é um grande solvente. A água só não limpa a língua suja dessa gente. Opa, opa, não é rap da cidade, mas trata d'água. De onde vem, pra onde vai, por onde passa. Por isso eu quero ver, por isso eu quero rir. Então me diga aí, opa, opa, não é rap da cidade, mas trata d'água. De onde vem, por onde vai, por onde passa. Por isso eu quero. Seria da gente sem água nesse mundo. Ficava tudo podre, fedorento e imundo. Tem água de cheiro e água mineral, mas todas elas vêm de uma fonte natural. Jogam tudo nos rios de animais da dentadura. E o tal de salto prático 200 anos dura. Se temos muita água no sul e no sudeste, devemos nos lembrar da grande seca do nordeste. Oba, oba, não é rap da cidade, mas trata d'água. De onde vem, pra onde vai, por onde passa. Por isso eu quero, por isso espero. Então me diga aí, opa, opa. Não é rap da cidade, mas trata d'água. De onde vem, pra onde vai, por onde passa. gente maluca solta bala o ano inteiro. Queimando a floresta, gasta água do bombeiro. O aquecimento agora é chamado de global. Só digo uma coisa, efeito estufa nos faz mal. Eu já cantei demais, minha garganta tá cansada. Agora o que eu mais quero é beber a minha água. 10 chamadas não atendidas, 10. Nunca a filha mais velha lhe ligava e agora vejam lá, o telemóvel não deixava mentir. Kátia, 10. O que é que ela quereria? Tinha andado tão bem durante tanto tempo, lá a viver com a amiga no Marquês. Ganhava dinheiro, podia comprar a roupa que queria. A amiga nem lhe levava nada por deixá-la viver com ela. Mas desde que voltou para casa, tem sido uma desgraça. Nunca lá está. Voltou a enrolar-se com o Fernando, um pequeno aldrabão, tal pai, tal filho. Apesar de não ser bem filho, faltava-lhe a biologia, mas sobrava-lhe o aculturamento. E Glória só rezava para que o pequeno Manuel não ajudasse também a validar essa máxima. podia ser isso. O Fernando meteu-se numa alhada e agora precisam de ajuda. Espero que não seja para pedir dinheiro, que eu hoje já perdi 30 euros, pensou. Mas talvez não seja dinheiro. Talvez seja outra coisa qualquer que ela possa resolver. E assim a Cátia até lhe ficava a dever um favor e teria que tomar conta do meio-irmão durante a tarde. Afinal, até é meio-irmão do Fernando também. Bem, mais ou menos. Mas sempre se poupa uma ida à Corujeira. Pode ser que a Cátia fique com o miúdo até às 8 e ainda dá para lavar as escadas do prédio do Sr. Afonso ao início da noite. E assim como assim, a criança até ficava em melhores mãos. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá três patrões, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá um e depois dá outro. Passa três recibos, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de trabalhar e de não ter tempo para descansar. Ora, faz lá um e depois faz outro. É melhor três estágios, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto da minha empresa. Trabalho à borla com delicadeza. Ora, dá cá uma e depois dá outra. Dá três horas extra, não abras a boca. Ai, eu gosto tanto de ser explorado, de dar o couro e ter quarto alugado. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá três patrões, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá três patrões, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá um e depois dá outro. Passa três estágios, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de trabalhar e de não ter tempo para descansar. Ora, faz lá um e depois faz outro. É melhor três estágios, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto na minha empresa. Trabalho à bola com delicadeza. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá três patrões, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ora, dá cá um e depois dá outro. Dá cá três patrões, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de fazer biscates, pôr o meu corpinho nos escaparates. Ligou-lhe, que não lhe podia dizer pelo telefone, que tinha mesmo que ser agora, que era fundamental que se encontrassem. Não pode ser, só se me ficares com o pequeno Manuel durante a tarde, que eu já perdi que chegue para um dia. E tem que ser rápida essa conversa. Foi rápida. Duas palavras. Estou grávida. Puxa vida, cara, mas que moto legal, hein? É metal, é heavy metal. Metal, é metal. Ai, me leva? Eu levo, mas levo no lobby. A natureza é tão natural. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique parada, coisa não é ruim. Se lembra um dia você já ficou assim. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique parada, coisa não é ruim. Se lembra um dia você já ficou assim. Na tarde tão bucólica, escola, bebendo Coca-Cola. Quando o motoqueiro me deu bola, subi na capa, tá, que o coração foi tic-tic-tá. Ali no McDonald's pedi um Mac queijo. Foi quando o carinha me tacou um Mac beijo. E eu correspondi um Mac beijo com um Mac abraço. A coisa esquentou, mas logo esfriou, porque lá não tinha Mac espaço. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique pálida, você já ficou assim. Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não fique parida, coisa não é ruim. Se lembra um dia, você já ficou assim. O cara é tão romântico, e o oceano Ficaram ambas em silêncio depois. Tomaram o café. Kátia deixou 50 cêntimos em cima da mesa. Disse, põe o resto por mim. E saiu. Grávida. I'm fucking pregnant. Estou panzona de pinche rockstar. I'm fucking pregnant. Não quero ser. Glória deixou de pensar. Queria morrer. Mas como podia ela morrer? Quem ia tratar do pequeno Manuel? E quem ia agora cuidar do seu neto? Pudesse ela morrer e morreria logo ali. Na verdade, não queria desaparecer para sempre. Era só um bocadinho de paz, uma espécie de recomeçar, experimentando uma vida diferente. Muda de vida, se a vida é de latejar. Foi andando. Queria ver o mar. Já há muito que não ia à praia. Lembrava-se que as ondas a acalmavam. Talvez pretendesse sentir-se pequena para diminuir à escala as suas preocupações. Parou muitas vezes. Não tinha o carrinho de bebê. Ninguém se lembraria de tal na urgência de um lábio aberto, um nariz partido e uma ambulância à espera. O pequeno Manuel era pequeno, claro. E leve também. Mas já se sabe, o peso aumenta com os passos. Os gramas tornam-se quilos e Glória, de quando em vez, sentava-se, respirava fundo e descansava um pedaço antes de seguir. Estava bem. Divertia-se com a sua imagem nos espelhos que passavam. Os pontos davam-lhe um certo ar de gato que lhe agradava visivelmente. Sorri ao ver o filho sorrir. essa capacidade de utilizar a alegria do outro para se alegrar a si própria. Já sentiu o cheiro a maresia, baixou os olhos. Queria ver o mar todo de uma só vez, não um naco aqui, pelo meio de uns prédios, ou uma nesga acolá, por cima de uma árvore. Só levantaria o rosto ao atravessar a última rua antes da praia. Os sorrisos do pequeno Manuel, o odor a algas trazido pela brisa, fizeram-lhe tão bem que até já a luminosidade lhe parecia diferente, mais intensa. Levantou a cara, olhou o horizonte e petrificou. Abre anúncio! Pregais o Cristo de Braga, fazeis a guerra na rua, sempre virados para o céu, sempre virados para a Virgem. A Santa Cruzada manda matar o chibo vermelho contra a foice e o martelo, contra a alfabetização. Curai de ganhar agora os vossos novos clientes, além do pide e do bufo, amigos do usurário, além do latifundiário, amigo do capelão. Abre anúncio, vade retro, querem vender a nação. A medicina é ateia, não cuida da salvação. Que o diga o facultativo, que o diga o cirurgião, que o digam as criancinhas, rezas sim, parteiras não. Se o Pinochet concordasse, já em Fátima haveria mais de 30 mil vermelhos a arder de noite e de dia. Caridade, quanto obrigas, só 30 mil voluntários. Cristo reina, Cristo vinga nos vossos santos ovários e também nos lampadários e também nos trintanários. Abre anúncio, vade retro, querem vender a nação. Ó carnaval da capela, ó liturgia do altar, já lá vem Camilo Torres com seu fuzil a sangrar. Igreja dos privilégios, mataste o Cristo a galope, também Franco o assassino mandou benzer o garrote. Slaps desafinados, slaps, slaps, slaps desafinados, slaps desafinados, slaps, slaps, slaps desafinados.